porque pra mim nada mais importa. Nada mais importa. Eu como uma tonta, acreditado em tudo. Eu te dando bola e você me dando furo. Cansei de ser besta, entro no WhatsApp, mando uma mensagem e hoje eu vou pra aparelhagem. Eu fiz de tudo pra te fazer feliz, pra sarar sua cicatriz. Depois que ele te abandonou, foi no meu colo que você chorou. Eu te dava flores e carinho, ele só te tratava mal. Agora diz que foi um mal entendido e vai voltar pra aquele cara de pau. Eu quero que vocês explodam, vocês se merecem. Ele vai fazer você chorar, é o meu caminho. Esquece, eu quero que vocês explodam. Vocês se merecem. Ele vai fazer você chorar. É o meu caminho e me esquece. Que onde vive, onde parar o apebas. Vai tocando, eu vou esquecendo dela. Que onde vive, onde parar o apebas. Vai tocando, eu vou esquecendo dela. DJ Beto. Eu fiz de tudo pra te fazer feliz, pra sarar sua cicatriz. Depois que ele te abandonou, foi no meu colo que você chorou. Eu te dava flores e carinho, ele só te tratava mal. Agora diz que foi um mal entendido e vai voltar pra aquele cara de pau. O jogo acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando. Mas como pôde cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. É Billy Brasil. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Logo se machucou. Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando. Mas como pôde cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você. DJ Mauro do Estúdio Dois Irmãos, comandando a festa. Hoje eu vou sair, vou curtir, quero ficar louco. Ao teu lado, meu doce anjo, te beijar. Você me controla, descontrola o seu jeito, bebê. Eu quero ficar contigo ao som do megalodon. Do megalodon, o animal indomável do Amapá. Eu fico top quando sinto teu carinho. Ai novinha, como é bom estar contigo. No megalodon vamos dançar. Chegou pra ficar. Legal, bom, me deixo apaixonado.

DJ Mauro, do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi.

Silva Contábil. Estúdio DJ Tyron apresenta DJ Mauro do Estúdio 2 Irmãos. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. Vai começar.